quem vem me ensinar. Não posso viver sem ela, só posso estar nela está. A minha mãe é a Santa Virgem, ela é quem vem me ensinar. Não posso viver sem ela, só posso estar onde ela está. E ela é mãe de todos nós, daqueles que procurar. Seguindo neste caminho vai chegar onde ela está. E ela é mãe de todos nós, daqueles que procurar. Seguindo neste caminho vai chegar onde ela está. Oh, minha Virgem Mãe, oh, Mãe do Coração, eu vivo nessa escola, é para ensinar meus irmãos. Oh, minha Virgem Mãe, oh, Mãe do Coração, eu vivo nessa escola, é para ensinar meus irmãos. E eles, como caso faz, de aprender. Está no